Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Em minha angústia elevo o meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. Apareceu.